Eu vou me como de jet, siroc, xandó. Oh, olha as novinhas dançando em cima do som. Oh, Renato Rocha, falando de amor. Vai, desce, sobe, cabra fina, mostrando o seu dom. Vou de combo de Jack, Sirop, Xandó. Olha as novinhas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack, Sirop, Xandó. Olha as novinhas dançando em cima do som. Oh, eu vou mandar o grave bater. E quero ver bumbum mexer. Eu vou mandar o grave bater. E quero as novinhas dançando em cima do som. Eu vou de combo de Jack, Sirop, Xandó. Olha as novinhas dançando em cima do som. Eu vou mandar um grave bater. E quero ver bumbum mexer.